Mateus 15 diz assim: Então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas vindos de Jerusalém e lhes perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: E vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, o que poderias aproveitar de mim a oferta ao Senhor, esse de modo algum terá de honrar a seu pai. E assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E clamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Respondeu-lhe ele: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no penhasco. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Respondeu Jesus: Estais vós também ainda sem entender? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isto o que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. Até aí. Vamos orar. Pedimos, ó Senhor nosso, que a tua palavra entre no nosso coração, possamos entender, compreendê-la. Não sejamos como Pedro, que precisou perguntar, questionar, que já nesta breve mensagem entendamos qual o lugar dos rituais e qual o lugar da religião, do evangelho simples. Senhor, nos ajude a não confundirmos as duas coisas, Senhor. Ajuda-nos a viver a liberdade que o Senhor propôs para nós. Ajuda-nos também a tolerarmos aqueles que pensam e agem diferentes de nós. Mas não permite que a nossa consciência seja afetada, Senhor, por aquilo que não é do teu agrado. Nós oramos assim, no nome do nosso Senhor e Salvador, teu Filho Jesus. Amém. Bom, mais uma vez Jesus se depara com os fariseus e os escribas e os legalistas e aqueles que priorizavam a vida pelas obras, pela lei. Mais uma vez, eles chegam a Jesus e põem Jesus à prova. Várias e várias vezes Jesus é posto à prova por estes homens. E é importante que se diga, irmãos, que o termo fariseu, ainda que para nós hoje se revista de um significado bem mau, fariseu para nós às vezes é aquele camarada que passa uma imagem de bonzinho, não sendo aquilo que ele passou, ou mais ainda, às vezes nós usamos a palavra fariseu como um xingamento. Você é um fariseu. Só que naquela época o fariseu era os fariseus eram um grupo de pessoas que não eram tão mal no sentido de ter uma perversão na prática deles. Se vocês observarem aqui, esta prática de lavar as mãos que eles perguntam por que os discípulos não fazem, era uma prática saudável, como hoje é. É saudável. Hoje mesmo, nós estávamos jogando bola, eu lembro que eu cheguei em casa, abri a geladeira com a mão podre, peguei a garrafa de água podre, botei no copo limpo e bebi. Às vezes nós nos esquecemos e bebi. Depois, quando eu... Isso é o sermão de hoje. Lembrei, não vou poder nem dar esse exemplo. Antes de vir para cá, faltou água lá, eu peguei alguns lenços umedecidos e limpei meu sovaco, estou limpo aqui. Brincadeira. Mas são práticas saudáveis, lavar as mãos, tomar banho, o jejum, em outra ocasião, os fariseus perguntam por que os discípulos de Jesus também não jejuam. Práticas saudáveis. Os fariseus praticavam esse tipo de coisa. Só que, o que acontece? E esse lavar de mãos não era nem um lavar como hoje nós lavamos. Não é, se você for na internet ou na televisão, ou todo pai ensina ao filho que deve lavar as mãos bem lavadinha, que você deve esfregar bem entre os dedos, que é onde mora o perigo. De repente, dentro das alianças, que é onde fica aquela parte úmida no dedo, não sei se já aconteceu com vocês, parte meio úmida, você está meio molhado jogando bola, fica aquele grudezinho aqui. Então a gente já aprendeu a lavar as mãos. Não é só lavar os dedos, lava a mão, lava o pulso. Então tudo prático é saudável. Naquela época não. Era simplesmente estender a mão e jogar um pouquinho de água em cima. Ficava uma espécie de lama, mas era só pingar a aguinha na mão. Estava ok, enxugava em algum lugar, ia comer. Então, era uma prática saudável, ainda que com suas dificuldades da época, fruto da época. Mas qual é o problema e por que os discípulos não praticam esse tipo de coisa, que os fariseus tanto valorizavam? Por que Jesus não dá tanta importância a essas práticas politicamente corretas? Quando os fariseus e escribas e o povo da época dava. Estaria Jesus subvertendo a saúde daquela época? Ou as boas práticas daquela época? Não. É porque os fariseus, eles cometiam um equívoco que é o seguinte. Se Deus dissesse para a humanidade, não coloque o dedo na tomada, o que é que os fariseus faziam? Eles eram tão zelosos que eles pensavam assim, ora, o meu filhinho é treloso, como qualquer um. Se ele vê dois buraquinhos ali, ele vai procurar um prego, acha não sei onde para colocar ali. Então, Deus disse para não colocar o dedo. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma cerca ao redor da tomada e aí acabou-se, não tem perigo. Eu não vou chegar lá porque tem uma cerca que não me permite tocar na tomada. Então Deus dava o mandamento, mas os fariseus aperfeiçoavam. Vamos dizer assim, ironicamente falando. Deus dizia o que tinha que ser feito, o fariseu queria fazer melhor. E para quê? Eles consideravam, então, no subconsciente, que a lei de Deus, dada por Deus, era insuficiente, que precisava de alguma adição, que precisava de algum aditivo, que precisava que alguma coisa a mais fosse colocada para que ela ficasse perfeita e os homens obedecessem. Então, para os fariseus, o pecado não era colocar o dedo na tomada. Para os fariseus, o pecado era pular a cerca. Vocês estão observando? Então, ao redor das leis de Deus, foram construídas milhares, centenas e centenas de outras leizinhas para proteger o mandamento de Deus. E aí, ninguém conseguia cumprir tudo. Se os mandamentos de Deus já lhes pareciam pesados, quanto mais as leis dos homens, que posteriormente foi chamada de a tradição dos homens. O que é a tradição dos homens? São as leis, as pequenas leis que os homens criaram para proteger o cerne da lei. Lavar as mãos era tradição dos homens. Lavar as mãos era a cerca para a gente não colocar o dedo na tomada. Várias e várias outras leis como esta foi criada pelos fariseus. Então, para Jesus, o pecado era colocar o dedo na tomada. E por que os discípulos não ficavam antes da cerca? Porque a cerca não tinha valor algum. Para você ter uma ideia, em Isaías capítulo 1, tem uma descrição muito interessante sobre a habilidade que o homem tem de, mesmo sem cerca, colocar o dedo nas tomadas ou não colocar os dedos nas tomadas, mas matar um outro e dizer: eu estou cumprindo a lei de Deus. Não colocar dedo na tomada, mas fazer choque para dar nos outros. Eu me lembro muito bem essa onda de choque, gente. Era muito legal e engraçado. A gente era ali da galera da sorveteria, né? Ela era a GS, galera da sorveteria. Era eu, Gordo, Anderson, aquela galera toda lá. Depois da época de pichação, correndo atrás dos prédios ali, pintando as paredes, veio a época do choque. Como era esse negócio? Nós pegávamos reatores de lâmpadas fluorescentes, aqueles dois fiozinhos que saem de lá, vai aprendendo aí. Aí você pegava uma pilinha, colocava o dedinho no fio em um polo da pilha, o outro dedo no fio, dando aqueles supapos na pilha. E aquilo dava um choquezinho de não sei quantos volts, nem 12 era, porque a pilha que a gente arrumava já eram pilhas para lá de Bagdá. Então davam aqueles choques. E aí eu, com algumas ideias loucas, disse: eu vou aumentar a potência desse choque. Peguei algumas madeirinhas e construí um caminho de pilhas, uma agregada à outra, três de um lado, três do outro, com fios ligados, para aumentar, maximizar o choque provocado por aquela grengrena. Aquela engenhoca, melhor dizendo. E aí veio mais. Não sei se vocês conhecem Mussarela, que morava aí. Conhecia Mussarela. Ele disse: rapaz, esse negócio está muito fraco. Vamos fazer isso com bateria de carro. Ah! Baterias de carro. Vamos arrumar bateria de carro. Vamos lá. Se sumiu alguma bateria do seu carro aí nos anos 90, foi nós. Pegávamos uma bateria e com um fio ligávamos uma e no outro nós fazíamos um círculo de pessoas, todo mundo de olho fechado, a coisa mais bonita do mundo. Quando se tocava, todo mundo fazia... E aí ele arrumou chapas de ferro para colocar no chão, ligadas aos dois polos. E nós colocávamos o pé. Eu digo nós, mas na primeira pilha eu já estava fora. Isso aí eu digo nós para parecer que eu participava. Eu ficava só gerenciando com uma luvinha e só dando choque na galera. Sempre fui medrosão. Aí colocava o pé. Chegou a época, eu não sei quem presenciou isso. Chegou a época da gente ir ali na Avenidão parar ônibus da gente fazer, falando sério, uma fila ou um círculo enorme, as pessoas desciam de casa para levar choque na frente da sorveteria. Era muito legal e interessante. Aquela turma todinha e eu gerenciando o choque, dando uma de do maquinista. Eu chegava lá e, tum, era bonito ver aquele negócio assim. Ah! Ah! E aí nós chegávamos, ficava assim, sai aquela faísca. Ah! Não dava para matar ninguém. E aí uma outra mente mais pervertida ainda apareceu dentre nós. Vamos esconder um choquezinho na palma da mão e conhecer as menininhas do curado. Como era isso? Pilinha no bolso, fio por dentro da camisa, saindo na mão. E aí, o indivíduo... Opa, tudo bem? Meu nome é Daniel, estou aqui com o Ricardo. Você mora aqui no curado? Moro. Ah, prazer, quer te conhecer aqui. Aquele negócio que quer te conhecer. Aí o camarada pegava na mão, era um polo. E daqui a pouco, quando ia dar o beijinho, o cara lá... Isso, cara... As meninas, que isso e tal? Forma que para a perversão humana, a criatividade para além, mar. Então, assim, lembrei do choque porque às vezes nós não colocamos o dedo, mas nós provocamos o choque. Aqui em Isaías, capítulo 1 todinho, é um exemplo de um povo que se vangloriava de não colocar o dedo na tomada, mas em contrapartida praticava todo tipo de coisa imunda. E o que era coisa imunda? Que eles praticavam culto sem vida. Diz assim, a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque falou o Senhor. Olha o que Deus diz. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece a manjedoura dele. Mas Israel não me conhece. Meu povo não entende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que serias ainda castigados, que persistes na rebeldia? Toda a cabeça está enferma e todo o corpo fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Há só feridas, contusões e chagas vivas. Sara morreu. Que não foram exprimidas, que não tirou carnegão. Nem atadas, nem amolecidas com óleo. O vosso país está assolado. As vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença e está devastada, como por uma pilhagem de estrangeiros. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar alguns sobreviventes, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, governantes de Sodoma. A cidade já toma o nome de Sodoma. Dai ouvido à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. E agora olha aqui. De que me adianta, de que serve a multidão de sacrifícios, o número de vezes que vocês cultuam, diz o Senhor. Eu estou farto, cheio dos holocaustos de carneiros. Estou cheio desse louvozão. E da gordura de animais cevados e dessas orações. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compadecerdes perante mim, quem requereu de vós isto? Que viestes pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados, as convocações de assembleias, as festas, não posso suportar a iniquidade e ajuntamento solene, o culto selene, o domingo à noite. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não vou ouvir, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Buscai a justiça. Acabai com a opressão. Fazei justiça ao órfão. Defendei a causa da viúva. Vinde, pois, e arrazoemos. E por aí ele vai. O que é que Deus está condenando? Parece que Deus está condenando aquilo que ele pediu. Porque o culto Deus não aguentava mais desse povo, porque eles estavam cultuando sem vida. E o culto sem vida é resultado de uma vida sem culto. Quando nós voltamos lá para Mateus capítulo 15, Mateus diz que o povo, os fariseus que teimavam em se achar cumpridores da lei de Deus, que iam para as sinagogas cultuar a Deus, eles não estavam cumprindo os mandamentos. Veja a astúcia desse exemplo que Mateus coloca aqui. Ele diz assim, ó, os fariseus dizem, ó, os seus discípulos não lavam as mãos quando vão comer. Aí Jesus, vem cá, e vocês? Por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição. Pois Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser a seu pai ou sua mãe, o que podereis aproveitar de minha oferta ao Senhor, esse de modo algum terá de honrar seu pai. O que é que estava acontecendo aqui? Eles faziam o seguinte, o mandamento honrar pai e mãe, ele é mais profundo do que a gente imagina. Honrar pai e mãe é honrar pai e mãe, é respeitar as autoridades, é respeitar o governante, é respeitar a liderança eclesiástica, é respeitar o irmão mais velho, é respeitar o ser humano ao lado, é respeitar todo aquele outro que merece respeito. O mandamento de honrar pai e mãe é um mandamento de respeito às autoridades. E quando se é criança, esse respeito fica muito à vista. A criança deve respeito à mãe. Mas quando o filho cresce e se torna maior do que os pais, como ele cumpre esse mandamento? Naquela época, como hoje, é obrigação dos filhos cuidar do papai e da mamãe, esteja com a idade que estiver. Então, quando um papai e mamãe naquela época ficava bem velhinho, os filhos não queriam cuidar dos pais, do pai e da mãe. E quando o camarada da sinagoga, o sacerdote, chegava para dizer, Ricardo, você não está cumprindo a lei não, porque seu pai e sua mãe estão no asilo e você está no bem bom, sua casa está legal, muito grande, 3, 4, 5 quartos, e seus pais no asilo. Aí o que é que Ricardo falaria? O que é que eles diziam? Olha, eu não posso cuidar do meu pai e da minha mãe. Vejam, o mandamento é não toque na tomada. É o quê? Honrar papai e mamãe. Aí o que eles diziam? Eu não posso honrar meu pai e minha mãe, pastor. Por quê? Porque eu dediquei os meus bens ao Senhor. É o que ele está dizendo. Porque eu dediquei, todos os meus bens são de Deus. Eu não posso usar para outro fim. Só posso usar para o que é de Deus. Sabe aquela história de consagrar violão? Aquele negocinho todo lá. Esse violão é consagrado ao Senhor. Só toca Chile e Carvalhais. Só. Antes das eleições. Só. Era o que ele dizia. Como as coisas não são mais minhas, estão dedicadas a Deus, papai e mamãe, eu não posso. Seria uma profanação utilizar os pratos da SAF para lhe dar de comer. Seria uma profanação pegar a televisão do departamento infantil para o senhor passar o tempo assistindo o video show. Seria uma profanação pegar a cesta básica que é dada na igreja e te dar um pedacinho de sei lá o quê. Essa era a argumentação. O que era isso? Ele criava cercas. Mas o mandamento está lá. E eles são condenados por isso. Jesus disse, eu não mandei fazer isso. Não mandei construir cercas. O mandamento é honra teu pai e tua mãe. Vocês têm que honrar. Mas eles criavam com sua artimanha coisas constantemente externas para se verem livres das obrigações do cumprimento da lei. E assim com todos os mandamentos. É interessante, porque todas estas leis, ou toda essa consagração dos bens a Deus, na verdade, eram fuga. Era para fugir da responsabilidade de se cumprir, de andar correto diante de Deus. Aí Jesus chega no segundo parágrafo do texto que nós lemos, a partir do versículo 10, e vai dizer para os fariseus que o problema não está em não cumprir estas cercas, estas pequenas leis que eles construíram. O problema não está nem em ir à tomada. O problema está dentro do coração. Jesus diz que o cerne do problema, que o coração do problema é o problema do coração. O coração do problema é o problema do coração. E aí Jesus disse, não é o que sai, não são as práticas, não é o quebrar desta lei que lhe condenará, que lhe contaminará. A expressão contaminar nos leva lá para Levíticos. No livro de Levíticos, uma pessoa, por exemplo, uma mulher que tivesse naquele tempo de menstruação, ou um homem que tivesse sangue em alguma ferida, ou qualquer tipo de sujeira de sangue, ele estava contaminado, ele estava impuro, o termo era esse, ele era um ser contaminado, tinha que se descontaminar para entrar em contato com Deus. Jesus usa essa expressão do Velho Testamento, não o que faz você sem habilidade, ou o que faz você longe de Deus, o que faz de você um doente, um contaminado. Não é aquilo que você faz para fora. Você traz, não são aquelas coisas exteriores. Não é o quebrar, o pular desta cerca. O problema mora no coração. É isto que contamina o homem. E Jesus lista uma série de problemas que nascem no coração. Maus pensamentos, veja bem. Maus pensamentos, eles ainda não se tornaram prática. Homicídios, como é que Jesus definiu homicídio? Como é que é matar? Não é pegar e tirar a vida, é num coração dizer tolo, doido, raca. Adultério, como é que Jesus definiu adultério? Não é pular a cerca e entrar na casa alheia, é desejar. Tudo coisa que brota do coração. Prostituição, já é o desejo lascívio de estar com outra pessoa fora do casamento, ou antes do casamento, ou utilizar o seu corpo para fins não corretos, impuros. Furto, que é desejar já no coração o que é do outro, já furtou. Falsos testemunhos e blasfêmias, falta de crença e falta da verdade do evangelho no coração. Então Jesus está dizendo para esses fariseus, resumindo, o que contamina um homem não é se ele vai praticar o que a sua tradição diz que é pecado, se ele vai quebrar esse mandamento. O que contamina um homem é o que ele deixa brotar do seu coração. É isso que contamina um homem. É isso que torna um homem incapaz. E aí, irmãos, vindo para a nossa realidade, nós temos visto uma série de pequenas leis sendo construídas nas igrejas. E às vezes nós precisamos até nos policiar. Se a nossa igreja também, ou a nossa proposta que nós visualizamos no Evangelho, se é de fato a proposta do Evangelho simples de Jesus. Porque nós corremos o perigo de colocarmos fardos nos membros da igreja. Nós corremos o perigo, nós como membros, de colocarmos sobre nós fardos pesadíssimos que nós não carregamos. Nós caímos no erro de dizer que para se tocar na igreja, precisa se frequentar uma reunião, como por exemplo escola dominical. Nós caímos no erro de achar que aquele irmão que por qualquer razão não contribuiu daquela vez, ele seja considerado infiel. Nós caímos no erro de quando não enxergarmos o nosso irmão no culto de domingo à noite, na primeira oportunidade que nós tivemos e vemos e vimos ele, de chamá-lo de desviado e darmos aquela perguntinha, fazemos aquela perguntinha. Está desviado, é? Então nós começamos a construir coisinhas, nós começamos a achar que existem roupas adequadas. Eu não estou falando dos extremos, ninguém vai chegar de mini saia aqui em cima. Mas nós corremos esse risco de achar que existem roupas adequadas para se chegar diante de Deus. E aí utilizamos aquela argumentação. Se você fosse diante de um governador, você ia com a melhor roupa. E para Deus, você vai como? Aí nós caímos nessas coisinhas. E o que acontece? Habitualmente, nós criamos estas leis porque nós temos roupinhas. E nós as criamos para os outros. Esta é a nossa habilidade. Nós criamos padrões para os outros seguirem. Os fariseus não estavam incomodados se a mão dele estava limpa. Ele estava olhando a mão de Ricardo. Eles não estavam preocupados se a sua mente nela não tinha maus pensamentos. Mas eles queriam vasculhar o inconsciente do próximo para ver se lá existia alguma sombra de escuridão. E nós saímos construindo as coisas. Nós vamos nos gloriando disto e daquilo e fugindo cada dia mais da simplicidade e da verdade do Evangelho. Acontece que em algumas pessoas isto vai ser libertador. Preciso obedecer a Deus por amor. Todo esse conjunto de coisinhas que se pede que faça ou algumas outras coisas que não estão no Evangelho, não preciso. Vou viver minha vida livre. Em outros, pode surgir o pensamento. Pode tudo. A graça virou graxa. Nestes aqui, que entendem que precisam apenas amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. E acabou. Ponto final. Esses que entendem isso é porque entenderam o cerne do Evangelho. Aqueles que pensam que a graça virou graxa, já engraxou seus pensamentos na perversão diabólica que reside nele. E a prova disto é o pensamento este que dele decorre. Pode tudo. Virou graxa. Se ele diz virou graxa, é porque ele já se engraxou-se de pecado. Então, corremos esse risco. Mas a verdade é esta. Jesus disse, não precisa lavar a mão. Não precisa jejuar enquanto o noivo está aqui. Vamos parar com essa história. Não precisa. Aí o interessante, irmãos, o interessante é que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, não termina aí a narrativa. Eu li até aí, propositadamente. O que é que vem depois dessa história no Evangelho, versículo 21? O que é que acontece? Será que vai chegar, então, uma pessoa que segue as práticas judaicas, uma pessoa evangélica de nascimento? Será que vai chegar aqui alguém que é todo certinho e politicamente correto, que fala o bom evangeliquez e sabe dar sorriso para todo mundo quando as coisas não estão bem? Será que é um tipo de gente assim que Mateus coloca aqui para escandalizar tudo logo? É não. Olha quem ele coloca aqui experimentando da graça de Deus. Mateus 15, 21. Ora, Partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom, regiões afastadas de Jerusalém, regiões que não tinham experimentado a pessoa de Jesus, a presença de Jesus. Veja, a salvação vem de onde nunca se espera. Ou a salvação vai para quem você nem nunca imaginaria que fosse. A graça caminha por caminhos que você julga tortuosos. A graça repousa no pagão. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava de... Não era uma mulher, não era judaica, não conhecia as regrinhas, as cercas criadas pelos fariseus, não conhecia nada. Possivelmente queimava incenso para deuses outros antes de chegar aqui. Possivelmente, como era comum naquelas culturas daquela época, tinha para lá de 2, 3 maridos, ou era mulher de 1, 2 homens. Possivelmente com a vida toda arrebentada, porque era comum naquelas nações pagãs vizinhas de Jerusalém. Só o povo de Deus era monoteísta naquela época. Todas as outras nações tinham vários deuses. Essa mulher era diferente. Ela podia ter lá um bocado de deus e olha o que acontece. Uma mulher dessa chega sem paletó e diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. É este texto? Ô Jesus. É, não é? É, tem compaixão de mim que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra alguma. Chegando-se, pois, a ele e seus discípulos, rogavam-lhe dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós, está incomodando. Respondeu-lhe ele, respondeu para a mulher: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é que Jesus está dizendo? Minha filha, no plano do meu Pai, de Deus, eu devo vir primeiro para Jerusalém, salvar um povo aqui, preparar um povo aqui. Depois, do centro deste povo, as outras nações serão evangelizadas. Então você está vindo antes do tempo. Foi o que os discípulos disseram. Essa mulher está atrapalhando aqui, Jesus. De lá para cá, a mulher está no teu pé, querendo isso, querendo aquilo. Despede-a. Aí Jesus diz: minha filha, não é a hora agora de nações pagãs experimentarem da graça, não. Tem uma economia, tem uma ordem divina. Então veio ela, a mulher, e adorou. Adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: minha filha, olha a argumentação de Jesus. Eu não vou pegar o pão dos judeus, que nem comeram ainda direito, e enviar para as outras nações. Eu preciso primeiro alimentar um povo, e depois este povo vai às outras nações. Não posso. Não é bom, Jesus disse, tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos ao redor. Tudo que a mulher precisava. Ela aproveita a deixa e diz: Senhor, mas até os cachorrinhos, eu sou um, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí, como nós lemos aqui, Ricardo disse que Deus não despreza um coração contrito e compungido, não tinha para onde Jesus ir. E aí, respondeu a mulher: é, mulher, grande é a tua fé. Olha de onde nasce a fé, do nada, do paganismo, do não fé, nasce fé. Seja-te feito como tu queres. Desde aquela hora, sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo ao monte, sentou-se ali. Vieram a ele grandes multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E lhes puseram aos pés, e ele os curou, de modo que a multidão se admirou, vendo mudos a falar, aleijados a ficar sãos, coxos a andar, cegos a ver, e glorificaram ao Deus de Israel. E eu pergunto, de que práticas Jesus precisou ver naquela mulher, que práticas Jesus precisou ver naquela mulher para lhe comunicar a graça da salvação e da libertação da sua filha? Nenhuma. É isso que é escandaloso no evangelho de Jesus. Da prática das boas obras não nasce nada. De uma mulher que se chama cachorrinho, eu sou uma cadelinha, um cachorrinho. É aí que Deus não resiste. Irmãos, ou o nosso espírito continua gomado, ou o nosso espírito coloca a língua para fora como cachorro sedento. Ou o nosso espírito elege para ele um bocado de méritos. Ou o nosso espírito diz, tem compaixão de mim. Ou nós criamos leis e regras para julgar os outros, ou nós julgamos-nos a nós mesmos pecadores. Ou nós somos fariseus preocupados com que os outros cumpram regrinhas, ou nós somos cachorrinhos com fome, querendo a migalha do que é de Deus. Quem somos nós? Ou nós nos endividamos para estarmos sempre bonitões, ou nós nos desnudamos diante de Deus. Ou nós logo aprendemos a falar do jeito que o crente fala, ou nós deixamos o coração se derramar. Ou nós provocamos sofrimento a outros, fazendo-os carregar cargas insuportáveis e fazendo-os chorar. Ou nós permitimos que a nossa alma chore as lágrimas do arrependimento. Ou escolhemos para nós uma vida farisaica e escriba de conhecimento da lei, o escriba conhecia a Bíblia de cabo a rabo. Ou nós dizemos, eu não conheço nada. Eu só quero comer da graça de Deus todo dia, um pouquinho. Eis o caminho a percorrer. Só um está certo. Só um dá na vida eterna. Só um encontra graça diante de Deus. O caminho dos justos e cumpridores da lei, o caminho dos cachorrinhos. Irmãos, e de repente, talvez alguns irmãos e visitantes que entrem aqui, olhem em nosso redor, vê pessoas bonitas, bem vestidas, legais, bem penteadas, bem maquiadas. Mas se todo esse nosso friso for obstáculo para um descalçado entrar aqui, é cerca, é regrinha, é tradição dos homens. Eu lembro que, vou terminar por aí, quando o Gleidson chegou aqui na igreja, num domingo de manhã, não foi, Gleidson? Estava meio remelento ainda, uma calcinha jeans bem surradinha, sei lá, a camiseta, trazia sempre os filhos e via que nos domingos de manhã estava sempre muito light. E ele se sentiu bem, ou se viu, se sentiria bem estando aqui, porque ele poderia ser o que ele é. E, graças a Deus, ele entrou, ninguém olhou para a sua havaiana azul e branca, bem gasta atrás. Porque a havaiana é chique hoje, mas a azul e branca ainda continua. Pega mal, não pega? Eu estava com... Você vê, Felipe, estava com o Felipe aqui em Boa Viagem. Ele disse, Daniel, antes de ir embora, eu tenho que ir ali na venda. Você quer o quê? Eu vou ali comprar havaiana. Eu disse, havaiana? Comprar havaiana aqui, rapaz. Isso nos Estados Unidos é o olho da cara, bicho. Chegou lá, pegou umas 10 assim, pá, pá, pá, pá. Minha filha, a secretária da igreja, isso aqui, tá, tá, tá, tá. Chega lá é o olho da cara. E levou havaianas para lá. Antigamente havaiana significava simplicidade. Hoje é luxo, né? E aquelas raiders de antigamente que o Hugo usava, é brega que só. Já se foi. Então, irmãos, o raider, o Havaiana azul e branca, que você é? Que você quer ser? Para aqueles que se reconhecem como esta mulher: ó Senhor, eu não tenho boas obras em mim nenhuma, eu sou mau, eu pratico iniquidade, eu tenho ficado muito triste porque eu erro constantemente. Para este, se você se vê assim, a gente gostaria de orar por você. Se você se vê como aquela mulher: eu sou um cachorrinho, só preciso de um pouquinho, Senhor. Não como aquele povo de Isaías que Deus disse: vocês vão orar, eu não vou ouvir. Pode levantar a mãozinha que eu não vou, eu vou virar as costas. Pode cantar o que for, que eu vou colocar o meu disco aqui, colocar um headphone, quero nem saber. Pode marcar a reunião 6 da manhã e vir orar de joelho, que eu vou estar dormindo. Não vou ouvir. Ou assim, ou um Deus acessível para aquele que diz: sou um cachorrinho e quero comer das migalhas do pão. Quero orar agora. E num ato, porque Deus disse que o que é exterior vem do interior. Mas se o exterior não vem do interior, aí é hipocrisia. Mas se no seu interior você está dizendo assim: tem compaixão de mim, que sou pecador, Senhor. Se no seu coração você está batendo dizendo: eu sou um cachorrinho à procura em busca de migalhas. Se seu coração está assim, e você gostaria de ficar em pé no seu lugar, para que o externo responda ao interno, só se isto for verdade. Eu me sinto assim, Senhor. Eu quero externar isto que eu estou sentindo, me colocando em pé e orando por mim e pelo meu irmão que porventura se levantará ao lado. Aqueles que, como eu, quiserem orar agora em pé, nós vamos orar. Eu queria convidar o Gleison para vir aqui à frente para fazer esta oração por nós. Mas fique livre, se você também quer ficar sentado, é livre. Se essa for a postura que o seu coração quer, também fique, não tem problema. Mas vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, pelas migalhas que caem à minha mão, Senhor. O Senhor sabe da nossa necessidade, conhece o coração de cada um aqui, Senhor. Mesmo aquele que não se levantou, não tem necessidade. Tu, Senhor, conhece a necessidade de cada um. As tuas migalhas nos libertam, Senhor. A tua palavra nos acolhe e nos fortalece. Obrigado pela oportunidade de hoje aqui, Senhor, de te agradecer pelo pouco que te trouxe até mim, o conforto da tua palavra, das tuas migalhas em minha vida. Em nome de Jesus. Amém.